Oi, decimal 95, ajuste 10 na 3 do meu voo. Com 9041, já estamos em contato, em alguns instantes já a Polícia Federal está chegando. Torre Salvador, boa noite, Oxanel 6224. 6224, boa noite, já avistado. Continue a aproximação, pista no zero, uma centena, 5 nós, informarei pista livre e pista molhada. O Oxanel 6224. Ciente, pista molhada, aguardando livre pouso. 6224. O 9041, reporte quando pronto. Ok, chama a Arena, você não está aguardando a presença do policial aqui. Tá bom, já ele deve estar chegando aí, que já entramos em contato. Aguarde mais alguns instantes. Obrigado. Sete-oito, solo, zona 3, libera a direita, chame solo em 1219. Libera a direita, chama no solo 1219, o TAN 3, 1-7-8. Pista livre, o vento 70 graus com 5 nós, tem pouso autorizado, Oxaner 6224. Livre pouso para Oxaner 6224. Prossiga, gol 9041. Nós pedimos a ajuda da Polícia Federal e até o momento não apareceu ninguém. Vamos falar novamente com a certa, a gente vê se aguarda alguns instantes. Tá bom, obrigado. Xanema 3, 1-3. Após a passagem do tráfego da companhia, ele mantém 1-0-3, 1-3. Bom, a companhia ele mantém 1-0-3, 1-3. Na sua escuta. A gente já falou com a Infraero aqui duas vezes, agora pelo último contato com o Felipe da Infraero, o mesmo informou que já está prosseguindo a viatura aí com a da polícia, tá ok? Ok, obrigado. Solo 15, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita no 219, 6224. Bravo Salvador, boa noite, Oceania 6224, Livrona, Foxtrot. Oceania 6224, boa noite, autorizado ataque Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 6224. Desde decolagem 10, Oceania 6313. Da 3305 após a corrida do aeroporto base na cabeceira, ali mantém o no zero. Oceania 6313, decolou 18, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. Controle 208, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Oceania 6313, decolado na da Elna, se escuta. Oceania 6313, suba o 360, saída da El, está sob vigilância. 360 na da El, 6313. Três 305, livre decolagem, 80 graus, com 629, então 3305. Iniciando 3305. A 3305, decolou os 20, chama o controle em 1208, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, esse é o TAM 3305, decolado, está passando 1500 metros. 3305, suba o 330, sai da PUCA. 330, PUCA. Controle, Oceania 6313. Eu sigo. Informação, setor sul, solicita pro Edbridge 6313. guarnizão. Guardando, no 3. Prezado, Brito. Muito grato, direto bridge, 63 no 3. Salvador, 1074, puxa acionamento no 02. 1074, quando ele livre, só o reporte para táxi. Autorizado a botar a táxi, 1074. Controle o TAM 305, desvia esquerda na proa 30 por umas 15 milhas. Depois vai ter condições de voar na proa de Jamon. Quem está livre, 3305. Né, 6303, restrito ao nível 300. Chame Recife, 125, décima 1, OTR, 13325. 250 restrito, confirme. 300. Restrito ao 300, vai chamar Recife agora, 251, antena 3325. Correto. 3305, chame Recife 125, decimal 45, alterne 12685. 125-2685, tá? 3305. Para o táxi, eu vou 1074187 a bordo, 3 horas e 55, alterna Rebelião. Voo 1074, autoriza táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chamará a torre, em 1895, o ajuste 1013. O voo 1074, bom voo. Gente, livre táxi via La Índia, no ponto de espera 10, lá torre 1895, ajuste 1013, 1074. Uma boa noite, bom trabalho. Quanto ri? Boa noite, a linha mantém inicialmente cabeceira 10, voo 1074. A linha mantém 10, voo 1074. Complete alinhamento, decolagem livre 1-0, 60 graus com 7 nós, voo 1074. Gente, livre decolagem, pista 1-0, voo 1074. Uno 074, decolou os 33, chame o controle, 1208, boa noite. Controle 208, então, boa noite. Boa noite, Gol 1074, decola na Leda, cruza 1700. Boa noite, Tubão 360, Cida da El, na segunda. Da El subindo ao 360. voo no 074, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 074, Recife 251, alterne 3325, boa noite.